possas crer. Nego Thales e Osmaí, Vingadores da Periferia, Positivo e Operante, QAP, siga. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque eles herdarão o reino do céu. Viciado se distrai, vacila e cai, vai. Morte levou mais um. Só se nascer de novo pra continuar no jogo. Nas ruas, olho por olho, é assim. Pô, ainda estou vivo. Artista não bandido. Recuperar o tempo perdido que uma certa ilusão me roubou. Vou, roubei por ser roubado. Safados de gravata, há muito discriminado. Baleei, fui baleado. A ignorância é o meu erro. Ignorar os fatos. Se a ignorância é vício, viver assim difícil. Não quero correr perigo. Eu sou tranquilo e não saio por aí distribuindo. Distribuindo tiros, confio no meu instinto. O meu estilo é o rap, interessante e curioso, então vai ouvindo. Justiça pra quem tem sorte ou então dinheiro vivo. Medo e insegurança, sem tolerância eu vejo. Quem me te mostra uma ganância, um apetência, minha automática diz. Raros momentos de glória, fracasso que comoda. Na minha vida é foda, na minha vida, na minha idade, fracassar é inadmissível. Tenho a minha crença, sou homem, faço diferença. Atitude na hora certa é tiro e queda e bens. É tiro e queda e bens, é tiro e queda e bens. Por isso pens, é o bicho um vacilo, extermínio, queima arquivo, rola tiro, rola droga, rola amor. Quem leva vida de bandido no perigo, vende droga, leva tiro, encontra a morte. Ratatá pra justiça, pra polícia, um flagrante, um condenado que vai preso, encontra a morte. Papapá é o bicho um vacilo, extermínio, queima arquivo, rola tiro, rola morte. Tempo irrecuperável, cadeia, presídio. Pensamento voa longe, além do infinito. Nada é definitivo, nem sua vida, amigo. Eu já passei por isso. Tem que sofrer, tem que sorrir, fazer uma prece, isso. Que ajuda venha do alto, pois muita treta rola. Muito sangue eu já vi espalhado no asfalto. Vivo no meio disso, eu vivo como eu posso. Eu sou maluco da quebrada até os ossos. Guerra de rua, moço, é faroeste, caboclo. Só tem moleque doido. Na malandragem é assim, então perdoa-nos. Possam talvez nos perdoar. Nota de culpa, crime, devidamente flagrante. Código Penal, artigo 16 da lei 6378/76. E me foram assegurados os seguintes direitos: respeito a minha integridade física e moral, permanecer calado, sendo assegurado assistência da família e do advogado, comunicação da prisão à minha família, identifico os responsáveis pelo interrogatório policial brutal. Código Penal, nas ruas olho por olho, se vacilar é mal. Fatal, a cada dia a justiça no Brasil padece e não costuma julgar as pessoas certas. Só roubalheira, pilantra e muita corrupção. E vem dizer pra mim que eu que sou ladrão. Por isso preste atenção no que falo. Eu quero que os gravatas vão pra casa, caralho. Não devo nada, tô na mãe, quero viver em paz. Sem violência de segunda a sexta e fotos nos jornais. Papapá é o bicho um vacilo, extermínio, queima arquivo, rola tiro, rola droga, rola a morte. Quem leva vida de bandido no perigo, vende droga, leva tiro, encontra a morte. Ratatá pra justiça, pra polícia, um flagrante, um condenado que vai preso, encontra a morte. Papapá é o bicho um vacilo, extermínio, queima arquivo, rola tiro, rola a morte. Viciado se distrai, vacila e cai, vai, vai, vai, encontra a morte. Quem vê te mostra uma ganância, uma PT semiautomática, tiros, tiros, encontra a morte. Na malandragem é assim, então perdoa-nos, possam talvez nos perdoar, encontra a morte. Papapá é o bicho, um vacilo, extermínio, queima aqui, vou rola, tiro, rola a morte. Pode crer isso aí, rapaziada, polícia safado que vai se fuder. Nego Thales e Osmaí, QAP, Positivo e Operante, QSL, mensagem recebida.